Soma do Rio em pleno verão, vem da R.O., estado em costão. Hora do rush, calor do cão. Só os neuróticos do som, ritmo intenso em São Dondon. Boombox bluetooth com luz de LED, com subgrave, quem se atreve? Só neurótico do som em São Dondon, juventude tropical, o clima é bom. Só neurótico do som em São Dondon, juventude tropical, o clima é bom, bom, bom, bom, bom. Vai que são do amor, as quintas na cantareira. Sonho e poesia em coletivo. Dizem que já é sexta. Quando eu disse adeus, sim, eu sei te magoei, mas não acho que errei. Somos todos o mole mole da vitamina D. No olho do tumulto causado na TV, ferrovia, barricada, caveirão, BRT. Motos empinadas, trap, funk, RTT. No pós-apocalipse, eu só penso em você. Doido pra chegar quinta e poder te ver. Meus tímpanos morrerão no meio da rua. Decibéis assassinos, nossa batida é crua. Caça, Tete! Quando eu disse adeus, sim, eu sei te magoei, mas não acho que errei. Quando eu disse adeus, sim, eu sei te magoei, mas não acho que Pitch, touch, Pasha. Pitch, touch, Pasha. Pitch, touch.